94 Livre LS, reporta para Lisão. Yes, sir. Estabilizado 3894. 3894, completa de aproximação, torre 1118 decimal 6. 86, boa noite. Para o táxi 3897, 225 a bordo, economia de 3 horas e 50 até no Galeão. 3894, boa noite, avistado, cheque o trem, Pinegal no 0 no 5, e o vento 1,40 graus com 8 nós, autorizado pouso na cabeceira 1,0. Gente, uma boa noite, livre pouso na 10, ajuste no 0 no 5, baixa travado, 3894. 0 no 5. 1,0 no 5, só confirmando. Bate o Quinte Bravo, é isso? Tanto 3897. Táxi via pátio Uno, Índia. Táxi Índia, táxi Alfa. Então, quando espera da 1-0, chame torre, frequência 1-8, desse ao meio, para ligar no 0 no 5. 1-0 no 5, ajustado, pátio Uno, Índia e Alfa, o 3-2-9-7-6-8-6 e Equador. Solo Salvador, boa noite. Gol 1601 para o Galeão, nível 340, senta informação WISC. Gol 1601, pronto para cópia? Prossiga. Gol 1601 para o Galeão, autorizado nível de voo 360. Eu preciso 1-0. Isso, MAP, após foi conforme a rota do plano. Decolar 1-0, após curva direita, saída da EL, leda após foi bridge. Controle 119.8. Responde 5061. Autorizado para o Galeão, nível 360, via Pesulo 1-0, decola da 10 com curva direita, na saída da EL, depois vai voar Leda Bridge. Espaço controle 119.8, 5061 no próximo. 601, saída da EL, Leda, pós-bridge. Leda, bridge, gol 1601. Gol 1601, com fechamento correto, pós-pronto para puxar acionamento. Tomar quanto pronto. Multona 3894, seu solo aos 1-6, ao livrar à direita, chama o solo 121.9 e tenha uma boa noite. Solo 219, uma ótima noite para você também. 3894. Salvador, uma boa. 3894, livrou na sua escuta. 384, autorizando o táxi de Alfa, reporte Anjo Juliette. Alfa, reportaremos Anjo Juliette, 3894. A 03, você não tem identificação, a chegada é mar e desce para 050. Oi, Salvador, boa noite. Tá 3897, ponto de espera da 10, pronto. Tá 3897, boa noite, a linha decola da 10, vento é 1,40 graus com uma dezena de nós e o altímetro 1015. 10095 ajustado, a linha e decola na pista 10, 3897. Decolou os 20, controle 1935, bom voo, boa noite. Perdão, 198, controle, bom voo, boa noite. 198, obrigado, informa forte e chado de fundo aí, o 3897. Ok, sim, te agradeço a informação. Controle Salvador, boa noite, 3897, decolado, passa 1800, radar. 3897, contato radar, Fabel, 340 na saída do Dael. 340 na Dael, 3897. Voa direto Dael ou Leda, ou 3897? Voa direto Leda, na 3897. Obrigado, voando Leda, 3897. Laguna. Mantenha a chegada da 3603. Guarulhos, Gol 940, nós temos para autorizado nível de voo 360, o senhor aceita? Aguarde para cópia, Gol 940. Saída Arbor, depois Elefa. Arbor, Alfa Romeo Bravo, Oscar Romeo. Bono 567, autorizado táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 10. Chame torre 18 decimal 6, QNH 10, 15. Índia Alfa, 25, ponto de espera, 25. Confirme se seja da informação Whisky. Gol 1940 para Guarulhos, autorizado o nível de voo 360 via UP Zulu 21. Decola da 10 após curva direita, saída Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo, após voo Elefa, Eco Lima, Eco Fox Alfa. Controle 119.8, transponder 5101. Gol 940, cotejamento correto, resposta pronta para posicionamento. Um no meio, dois, confirme. É, um no 567, é isso? Ok, 1567 da Gol, tá autorizado a linha decolada 10, o vento é 130 graus com 8 nós. Né, meu Deus, que não é autorizado, puxa, pode para o táxi. Puxa, pega cancelamento, gol no 601, posição 07. Gol no 601, autorizado cancelamento, pode para o táxi. Reportar quando for o táxi, gol no 601. Volo 273 para Confins, autorizado nível de voo 360 via UP Zulu 16, decola da 10 após curva direita, saída Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo, após Elefa, Eco Lima Eco Fox Alfa, controle 119.8, transponder 5070. Ah, Bispo, corrigindo, a subida será Dael, Leda, Bride. É, vai chamar 198, 573. 73, corrigimento correto, depois quando para posicionamento. Boa noite. Zona 3603, livre LS, reporte estabilizado. Portada estabilizada, 3603. Controle Gol 2567, boa noite. Gol 2567, contato radar KB 360 na saída Arbo Elétrica. Gente, é, sobe 360, saída Argo Elétrica. Capitão Watson, já visou algum campo? Positivo, visual com campo, iniciando curva direita agora. Agora a torre 118 desse bombeia. 86 com a torre alta. Alô, Gol 9273. Prossiga. É, Dael Leda, Foto 3. Exato, Dael Leda, Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta Eco. Ah, Bridge, eu fiz, diga. Táxi Gol no 601, está com o no 6 a bordo, tem 3 horas e 51 minutos, alterna cabina. Na medida do possível, reporte 3 milhas da cabeceira para pouso. Portará. Gol no 601, está com o no 56 a bordo, tem 3 horas e 51 minutos, alterna cabina. Gol no 601, autorizado táxi, reporte no través do portão 06. Vai reportar através do 06, Gol no 601. É um Airbus da TAM. 7, como número 2, o TAM aguarda. Então, se o senhor realizar, só consegue ser o número 1, ok? Eu preciso que o senhor reporte a 3 milhas, para verificar a possibilidade aqui. Do CNE 6259, autorizado táxi via Taxiway Índia, Alfa, depois de espera da 10, chame torre 18 decimal 6, QNH 1015. E Alfa 386, CNE 6259. Solo é o 1273, o 3 passa para o equipamento. 1273, aguarde para o push. Aguarde para o 273. Estou evitando o push montanha. Gol no 601, afirmativo, siga o Airbus do CNE, táxi via Pátio 1, Índia, Alfa, até a ponte de espera da 10, chame torre 18 decimal 6, que nem no 015. Táxi via Pátio, Índia, Alfa, ponte de espera 18 6, a gente no 015, gol no 605. 3603, checando o trem, livre pouso na 10, o vento 140 graus com 8 nós, o altímetro no 015. Livre pouso para 3603. Fox Tango Oscar está autorizado a descer para 1 mil pés, o QNH no 015, e mantém espera aí, setor norte, ok? Na final do nosso 7. 15 até 1000 descendo, atento ao tráfego. Tango Oscar. Visual Contana, curta. Ok, após o pouso do Airbus, ali mantém o Ocean 6259. Tango Oscar está livre, final do 7, aguardando apenas liberação para pouso. 7. No 73, milha fora, estabilizado o Tango Oscar. Fox Tango Oscar, livre pouso no 7, o vento 130 graus com 8 nós. Oscar. Firmando Fox Tango Oscar, livre pouso. Qual o passo de estacionamento? É para bata atenção, senhor. Requer um 73 de aposta, se possível. Ok, bata, ok. Sente, está autorizado pouso, após ser autorizado o backtrack já. No solo aos 3-4, livrado da direita, chama o solo 121 decimal 9, tenha uma boa noite. Direita 219, uma boa noite, daqui a pouco. 3-0. Utilizado posicionamento em pós para táxi. Boa tarde. Salve Salvador, boa noite, está 3603, lembrando a sua. 3603, 3 Alfa e Potência Juliette. E Alfa é portanto da Juliette, 3903. Pula 2, 7, 3, táxi via Índia, Alfa, até o ponto de espera da 1-0, chame torre 1-8, decimal 6, que negar no 0-5. Seu solo aos 3.6, autorizado o backtrack, reporte livrando na base. Zero 03 autorizado, ingresso na Juliette, portão 08. Juliette para o 08, 3.0. Puxa 6259, decolou os 36, controle 1935, boa noite. Corrijo 198, boa noite. 198, boa noite, 6259. Salvador, Oxenia 6259. Kitchener 6259, contato o radar, estador 360 na saída da El. 360, pode voar Leda? Direto Leda, Kitchener 6259. Leda, obrigado. Vento é 130 graus com 8 nós, o altímetro no 0 no 5, livre de decolagem tá no 0. Decolagem no 0, bom, no 6, 0, 1 no 0. Uno 273 ali, mantém no zero.